To the right, and standard of Brazil 3. 10, go ground, 121 decimal 9. 1219, thank you very much. Na 3600, está passando agora 8300 metros. Ajuste 1012 de separado. 2000, direto Duna, via LS. 2000, Duna, está 3600, obrigado. Mano, piloto comando Ednei, é isso? Good evening, taxiway Alpha Juliet. Paper 1810. Okay, via Alpha and Juliet to stand 10, Robert Juliet. 01, temperatura. Autorizado a decolar, guardião 01, vento 070 graus, 092. Fazer uma ponte por 3152 da sua companhia, descer para 2000, direto Duna 1012, câmbio. Câmbio. O 312 está na escuta do Sun 3100, certo? É, bom posto. Valeu. Ok, controle. Colega, copiou. Ok, muito grato. Guardião 01, fora do solo. Decolado 04, por outro fora do Tapuã, controle 119, são 8, guardião 01. 798, 01. Controle comandor, guardião 01. É, capitão guardião 01, é o controle. Guardião 01, colado linha do litoral. Para patrulhamento em Salvador, estima 40 minutos de voo. Positivo, livre sempre na escuta, cap. Livre sempre na escuta, guardião 01. Ainda guardião 01 lá, controle de Salvador. Siga. autoriza Guardião até mil pés. Livre. Grato, 01. Então, 3600, Duna, localizador em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 11895, 3600. Vamos fazer tudo isso, meu amigo, 18895, tá 3600. Salvador, tá 3600. 3600, confirma, trem baixo, travado? Permitiu. Vento 00 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0, TAM 3600. 3600. Salvador, Guardião 01. Siga. Gente, Lutana, sinal ILS. É, se autorizado, um sobrevoo no bairro da Paz. Próximo a paralelo. Autorizado. Grato, 01. Solo 00, direita, solo 2099. Salvador está 3600, boa noite. 3600, táxi Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette 09, tá 3600. Descendo, ajuste 10 no 2 e desça para 8000 na BOF. Guardião 01. 01. Vou aproximar um TAM agora. Ok, né? Eu tenho um jato para prosseguir na aproximação. Ok, 01 na parte não está no Brown, grato. 3152, livre e aliente. 3152, chamará estabilizado. Então, 3152, para sua informação, o helicóptero do valoroso grupamento aéreo da Polícia Militar do Estado da Bahia, em patrulhamento a 1000 pés, está no litoral, mais precisamente agora ao sul de Simbra, câmbio. Obrigado pela informação. Gale 019, this is control. Insert now altimeter 1012, clear to 9000, both arrival runway 10. O 643 aproxima-se de Alagoinhas, é autorizado para 5000. TAM 3152, Duna, intercepta o localizador em aproximação para pouso. Reduza, cheque o trem, chame a torre. 11895, câmbio. Obrigado, pesado, pessoal. Bom, até. Torre, boa noite, Stan 3152, passando índio a serra, baixada travada. Stan 3152, vento 080 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Enche livre pouso, 10, 3152. Oi, ajuste. 1012 na superfície, vento 80 com 8, temperatura ambiente 25.4, ponto de orvalho 22.4, temperatura da pista 25.612. Rondo 643, 30 milhas, altitude 10 mil. Desça, sem restrições, para 2 mil. Voo 643. Portugal, 019er, directly at you 5000. He said 5000, Portugal 019er. Escutores, eu falo de 19, direito só, da zona só. Deita 219, pro TAM 3152, confirme. Solo Salvador é o TAM 3152, vem pro direito, se expõe. 3152, táxi de Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette 06, o 3152. 83, voa sobre a Bahia de Todos os Santos. Estou autorizado a aproximação em ali. É que está no belo visual. Informação do Golo 643, helicóptero a 1000 pés, próximo à Duna. Aeronave do valoroso grupamento aéreo da Polícia Militar do Estado da Bahia. Câmbio. A Portugal 019er, a Reclean 2000 feet, no restriction. Uno 7, Uno 4, controle, autorizado, chegada a mar e ajuste Uno 0, Uno 2, desça para 2000 pés, câmbio. Desce para 2000 com Uno 0, Uno 2 na chegada a mar, Uno 7, Uno 4. Localizador 643, seu campo aviso. Ciente, está passando o Duna. Cheque o trem, chame a torre, 1895. 643, já encontrei em checado. Abaixado, travado, acredito que já se encontra abaixado, travado, vento 070 graus, 109, autorizado, pouso, pistão 0, voo no 643. 643. Hotel 09, clear to the ILS approach. Clear ILS approach, Hotel 09. Hotel 09, we have a helicopter of the police maintaining 1,000 feet to the left side. Do you have in sight? Negative, looking out for Hotel 09. Okay, now you're passing 4,000, descending into 2,000. The helicopter is now positioned 1 o'clock, 3 miles, maintaining 1,000. Roger, Hotel 09, bring up. Hotel 09 on final, reduce your speed, check landing gear, change to the tower, frequency 118.95 for landing instructions, Hotel 09. Reporting landing gear, check. Welcome.